Paulo escreve aos Romanos e diz que todas as coisas que aconteceram com o povo de Israel aconteceram para o nosso ensino. E hoje pela manhã eu ministrei aqui, enquanto os irmãos estavam no encontro com Deus, no sítio, eu vim para cultuar ao Senhor com os irmãos aqui pela manhã, e eu ministrei aos irmãos e nós estudamos um pouco sobre essa palavra. E o que foi ministrado está gravado, os irmãos têm acesso durante a semana na internet. E o capítulo 7 começa dizendo que o povo haveria de ser introduzido na terra prometida. Nós ouvimos os testemunhos aqui. E eu não tenho dúvida que todos os demais têm um testemunho para compartilhar. E eu sei que alguns, o coração incendiou para compartilhar. E Deus vai dar muitas oportunidades de você compartilhar o que o Senhor fez no encontro na sua vida. Mais do que isso, viver o que Deus fez no encontro na sua vida. E o que nós recebemos de Deus é promessa. O que nós recebemos de Deus no encontro é como entrar numa terra prometida. E vimos hoje pela manhã que precisamos sempre estar alertas a uma verdade. A terra prometida tem inimigos. A terra prometida tem desafios. E o Senhor nos ajuda a vencê-los dia após dia. Há uma ministração, já citei, há uma ministração no site também chamada Sete Nações, em que o Senhor mostra inimigos que precisam ser destruídos, vencidos. E apesar de ser uma terra prometida, uma instância de vitórias, eu e você precisamos entrar nessa terra prometida convictos de que lá dentro também tem desafios, tem inimigos, tem coisas a serem vencidas, mas o Senhor vai nos fortalecer para vencê-las. É Deus quem faz isso. E eu queria que você entendesse algo aqui muito específico, irmão. Talvez você que está nos visitando. A vida religiosa realmente é de pouco interesse. Talvez você seja um que pense assim, eu não quero ficar negócio de ir em igreja, não. Para que você vai à igreja? A vida religiosa realmente é de pouco interesse. Mas eu queria que você soubesse algo nessa noite, ou que se lembrasse disso nessa noite. Eu e você somos um ser espiritual. O alimento para o nosso ser é o alimento espiritual. E se nós não alimentamos o nosso ser com o alimento espiritual, nós enfraquecemos espiritualmente. E a fraqueza espiritual gera doenças espirituais, enfermidades da alma e até mesmo enfermidades do corpo. Mas essa vida cotidiana é uma vida que nos estimula o tempo todo a alimentar primeiro nossa alma. E essa geração que vive hoje é a geração mais intensa de busca do prazer. O que é que me dá prazer? O que é que me dá alegria? O que é que me traz o gozo dessa vida, o entretenimento? E até aqueles que estão lá na universidade, a maioria deles está pensando na hora que acaba aquela aula chata para ir para o boteco, para ir para a farra, para ir para a festa, porque a vida tem que ser cheia de prazer. Uma pessoa assim, que só cuida da alma no que diz respeito à demanda dos prazeres, nunca, nunca vai entender as coisas espirituais. O alimento espiritual vai passar por ela, ela não vai querer, mas lá na frente, o seu espírito, que verdadeiramente é o que nós somos, vai se enfermar. Eu e você precisamos do alimento espiritual. Quando um grupo como esse sai para o encontro com Deus, você pode ter certeza que tem alguma coisa no mundo espiritual que a gente pode não estar alcançando, mas que é infinitamente maior, melhor e mais poderosa do que só o alimento do entretenimento, que satisfaz a alma por uma noite, por 5 minutos, por um programa, e depois continua tudo vazio. Agora, é claro que nós alimentamos nosso corpo também. Ninguém fica sem comer um dia. Não, eu não estou com vontade. Já tem uma semana, engraçado, não tenho vontade nenhuma. Oh, nem preciso. Ninguém fica assim. Eu e você queremos alimentar o nosso corpo o tempo todo, porque o corpo demanda. Mas você pode ter certeza que o espírito também demanda. E que é possível que o nosso espírito esteja faminto. E só há uma fonte para as coisas espirituais. E essa fonte se chama Deus. E Jesus disse o seguinte: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então realmente não interessa buscar religião, mas é vital buscarmos Jesus. Pode parecer a você e aos seus amigos que isso seja muito careta. Pode parecer a alguém que isso seja a opção de alguém. Tem gente que gosta, tá bom, vamos tolerar. Mas eu quero que você saiba nessa noite, se ainda não sabe, que na verdade Jesus não é uma opção. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Agora, Jesus disse dele mesmo: eu sou o pão. Jesus disse para a mulher samaritana: eu tenho água viva. Se você beber desta água, se você comer desse pão, nunca mais você vai ter sede, nunca mais você vai ter fome. E é certo, ele não estava falando do alimento físico para o corpo, ele estava falando do alimento espiritual. Deus prometeu ao seu povo: vocês vão entrar numa terra prometida. E nessa terra prometida, vocês vão encontrar inimigos. E esses inimigos são espirituais. Nós entramos, como foi dito aqui, nós entramos numa vida e desde criança nós vamos acumulando algumas feridas, algumas questões, algumas coisas mal resolvidas, e parece que elas passaram, é um problema, é uma briga, é um atrito com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a família, é um chefe que fez alguma coisa, é um colega de trabalho que fez outra, é um trauma lá da escola, um negócio, um assunto que eu não quero ouvir, ele já passou, mas está lá dentro. E vai crescendo. E nos impedem. Esses inimigos nos impedem de entrar em plenitude, no gozo, na verdadeira alegria, na terra prometida. E nessa ministração Sete Nações, como nessa ministração de hoje pela manhã, nós vamos estudando o que a Bíblia diz sobre isso. Deus nos entrega esses inimigos. Então, durante esta semana, quando você estiver enfrentando qualquer uma das lutas normais, cotidianas, que talvez você tenha achado que elas desapareceram, você vai saber, elas não desapareceram. Na terra prometida tem inimigos, mas o meu Deus disse: eu entrego eles nas suas mãos. E quanto mais eu me alimentar espiritualmente, mais fortalecido espiritualmente eu estarei. E mais claro ficam as coisas, inclusive materiais. Os dilemas de relacionamento, os desafios profissionais, as questões da mente, da alma, do corpo, começam a ficar mais claras, porque se o meu espírito está fortalecido, ele está fortalecido em Deus, e Deus me ajuda a vencer cada um dos inimigos de uma instância que a Bíblia chama de terra prometida. Esses irmãos que voltaram do encontro entraram numa dimensão de tanta vitória. Aquela irmã veio lá do norte de Minas e ela testemunhou: o Espírito Santo, eu invoquei o Espírito Santo e ele veio. O Espírito Santo vem e ele traz cura, ele traz paz, ele traz libertação. Entramos numa terra prometida e entramos sabendo, tem mais inimigos, mas assim como o Senhor me fez vencer até aqui, Ele vai me fazer vencer os outros inimigos. Estas sete nações têm significado espiritual. E é o que eu ministro nesse CD que está lá na internet disponível, que se chama Sete Nações. Agora, o versículo 14 diz assim: bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças que conheceste no Egito, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Exterminarás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. O contexto é um povo que entra na terra prometida, abençoado por Deus, e encontra inimigos. Esse é o contexto da minha vida e da sua vida, irmão. Nesse encontro com Deus, neste final de semana, nós, todos nós, encaramos alguns inimigos, e nós os vencemos. Quantas maldições foram quebradas, irmão? Não foi isso, irmão? Quantas curas Deus operou? Quantas pessoas, como o Milton disse aqui, aliás, foi o Arthur disse aqui, eu sabia que Deus tinha que trabalhar algumas coisas, eu tinha medo. Deus foi lá, trabalhou e libertou. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Se alguém não entende isso, só precisa fazer uma oração: Espírito Santo, eu quero entender essas coisas. Me parecem loucura, mas eu quero entender essas coisas. O Senhor vem e nos transforma, nos faz vencer os inimigos e nos leva para uma outra dimensão de conquistas. E nós estamos sabendo, pela palavra do Senhor, que nessa nova dimensão de conquistas, nós também temos inimigos. Difícil é se a gente acreditar que não tem inimigo. Se nos ensinarem que não tem inimigo, então a gente vai acreditando que está tudo liberado e chega lá, a gente se esmurece porque eu não queria ter que ter mais dificuldades, lutar, enfrentar. Pois o Senhor nos fortaleceu para mais uma instância de conquistas e de vitórias. E cada vez que nós nos fortalecemos, nós enfrentamos os inimigos com mais firmeza. É você? De novo? Eu já sei como eu te venço. Porque o meu Deus, me alimentando espiritualmente, me assegurou que eu posso vencer. Não tem depressão, não tem tristeza, não tem medo, não tem temor, não tem atrito, não tem discussão, não tem prejuízo, não tem nada que vai me impedir de caminhar nestes dias vitorioso. E está escrito: o Senhor, teu Deus, exterminará todos os teus inimigos diante de ti. É a palavra do Senhor. No capítulo 8, o verso 2 diz assim: lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. A ministração de hoje de manhã trata com mais profundidade sobre esse versículo 2. Você vai poder ouvir pela internet. Baixa gratuitamente o arquivo de áudio. Mas eu queria te lembrar aqui de uma coisa. Deus está dizendo: lembra-te de todo o caminho até chegar aqui. É uma instrução de Deus e uma instrução de sabedoria. Grande parte desta geração jovem de hoje tem muita garra para apertar a tela do iPod. Grande parte dessa geração que está aí nas faculdades, conquistando os empregos, tem muita garra se for dentro de um carro zero. É uma geração que domina, conquista, mas que não sabe ainda trabalhar por esforço. É uma geração que acredita plenamente que as coisas espirituais são balela de um grupo de gente que não tem nada o que fazer, é coisa de gente velha. Esta geração que vive hoje não sabe parar para avaliar. Só vive no ímpeto do prazer para conquistar, conquistar. E agora? Para aqui, para lá, blá, blá, blá. Não sabe parar para avaliar. Nunca ouvimos falar tanto de diversidade. Nunca ouvimos falar tanto de respeitar a diversidade. Um é assim, outro é assado, um é assim, outro faz assim. Mas na hora em que se trata das coisas espirituais, essa sociedade de hoje não sabe parar para observar na diversidade aquilo que vem de Deus. E a palavra do Senhor nos diz aqui, e eu ministro sobre isso com mais profundidade, você pode ouvir o que está gravado, mas a palavra do Senhor diz assim: preste atenção, você quer ser sábio? Você quer entrar na terra prometida? Você quer enfrentar os inimigos? Pare para se lembrar dos anos por onde você passou, o que te aconteceu até chegar aqui. Não saia no ímpeto do prazer, do apertar botõezinhos, fazendo e acontecendo. Pare para enumerar, para escrever, para estabelecer tudo que já te aconteceu até aqui. Segunda coisa que o Senhor fala nesse versículo aqui. Ele diz assim: sabe por quê? Porque você vai olhar para trás, tudo que te aconteceu, e você vai se lembrar, e você vai saber que te aconteceu porque eu permiti, para te provar, para te humilhar e saber o que estava dentro do seu coração. Uma das irmãs disse aqui: como é precioso nós conhecermos o que está dentro de nós, conhecermos a nós mesmos. Se a gente vai na geração do dedinho lá na tela sensível, que abre um mundo, abre um universo com o teu clitão. É só isso? Se é só isso a nossa vida, a gente não sabe o que está aqui dentro. Não tem tempo para pensar no que está aqui dentro. Vai tomando todo tipo de entretenimento, porque eu não quero pensar no que está aqui dentro. Eu quero me divertir. Eu quero conquistar. Mas a Bíblia diz, e eu e você vamos precisar dessa verdade a vida toda, que eu e você devemos parar para pensar o que é que está aqui dentro. Estas pessoas que voltaram do encontro estão testemunhando: eu sei de algumas coisas que estavam aqui dentro, e Deus arrancou. Ninguém se quebrantou, ninguém chorou profundamente, até esses machos tudo aí barbado, cheio de dureza, tudo lá chorando, chorando no altar do Senhor. Ninguém chorou só por mera emoção, é porque o Senhor estava arrancando. E você sabe que foi liberto. E você sabe que Deus colocou lá dentro algumas coisas que o mundo não dá, que as conquistas dessa terra não dão, que nada dessa terra pode produzir. Deus trouxe. Deus trouxe. Eu estou sabendo o que está lá dentro. E o Senhor diz assim: todas essas circunstâncias eu permiti para te provar, para saber o que estava dentro de você. Portanto, irmão, todas as circunstâncias que você e eu vamos enfrentar nesses próximos dias têm um propósito. Quando você se deparar com alguma coisa difícil demais, quando o que você encontrar parecer uma coisa assim terrível que vem para destruir, você vai se lembrar: não, o que está vindo sobre a minha vida é para que Deus me prove. Ele quer saber o que está aqui dentro de mim. Lá na liderança, lá no emprego, no cargo, nas conquistas sérias da vida, lá na liderança de um casamento sério, de um relacionamento que é para ter futuro, lá na liderança da família, no cuidado dos filhos, nos relacionamentos sérios de amizade, você e eu vamos precisar de sobriedade, de gente que sabe o que tem dentro do coração e sabe o porquê está enfrentando o que está enfrentando. Deus disse assim: meu povo, guarde isso no coração. Todas as circunstâncias que vocês vão passar, como foram as circunstâncias do passado, todas as circunstâncias que vocês vão enfrentar hoje para frente, sou eu quem permito para provar o que está dentro do coração de vocês. E agora, finalmente, leia o versículo 3 e 4. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Deus te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com o maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Diga comigo: nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Leia esse versículo de novo. O homem não vive só de pão. O homem não vive só de prazeres. O homem não vive só de conquistas materiais. O homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Você ouviu Deus falar com você nesses dias? Se você ouviu, pode dizer glória a Deus. Deus fala pessoalmente com cada um de nós. Que dor no coração por alguém que nem acredita que isso é possível. Mas que alívio pensar que o Espírito Santo está trabalhando hoje aqui nesse lugar, por amor a cada um de nós, para nos fazer entender que Deus fala conosco. E que o nosso ser, por mais que precise de arroz e feijão, por mais que precise de férias, de lazer e de doces, por mais que precise de alegrias, de amizade, de uma dança, de uma música, de um carro, de um cargo, não é só isso que precisamos. Nós precisamos de uma palavra que vem da boca de Deus. Nós precisamos. E hoje Deus está falando comigo e com você. E essa palavra que Deus está falando comigo e com você aqui pode até ser colocada por alguém num compartimento chamado incredulidade. Mas eu quero dizer a você, todo o coração, que Deus trouxe a mim e a você aqui hoje para a gente guardar esta palavra. Haverá um momento em que nós vamos precisar dela. E nós vamos dizer: Deus, fala comigo. E Deus, com o seu imenso amor, vai dizer: eu falo, filho, anda por aqui. Eu falo, filho, caminha assim. Isso é verdade. E Deus faz com qualquer um de nós, com todos nós. Porque está escrito, para que eu e você entendamos. Deus trouxe a mim e a você aqui. Deus nos levou ao encontro com Deus, para a gente entender que o homem não vive só do alimento que come. O homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, fala comigo hoje. Alguém testemunhou aqui: eu quero ter esse encontro todos os dias. Eu não quero viver essa vida corrida, agitada, só atrás de coisas, de prazeres, de conquistas. Eu quero, sabe por quê, Senhor? Porque o homem não vive só do que come. O homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero ouvir palavras da tua boca hoje. Senhor, hoje é segunda-feira, eu não estou naquele culto, eu não estou naquele encontro, eu não estou lá no sítio, foi tão maravilhoso, mas eu agora estou de novo no meu ambiente de trabalho, eu estou de novo encarando aqueles problemas. Fala comigo, Deus. Porque a tua palavra, que sai da tua boca, alimenta o meu espírito. E o homem não vive só das coisas que conquista nessa terra, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Você pode fechar os seus olhos. Você pode, por um instante, conversar com o Espírito Santo de Deus. Com algumas palavras que saem da tua boca ou com os seus pensamentos, você pode dizer: Espírito Santo, eu preciso que o Senhor que me fez, que me criou, me ensine, me tome pela mão e me conduza. Deus, eu desejo te conhecer não na forma da religião, eu desejo te conhecer pessoalmente. Como testemunharam aqui, eu conhecia o versículo, agora eu vivi o versículo. Eu quero te conhecer pessoalmente, Deus. Não me deixe ser alguém que só corre atrás das coisas materiais. Nem tampouco me deixe ser alguém que tem dificuldade de acreditar nas coisas espirituais mais fundamentais da minha vida. O Senhor sabe como eu sou, um pecador, limitado. Mas eu quero dizer ao Senhor que eu confio, que eu creio e que eu te busco. Eu te chamo, eu te quero, eu te invoco. Eu declaro ao Senhor que creio nessa palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até o diabo, até Satanás teve que ouvir isso e se render. Então, Senhor, essa palavra é poderosa. E eu a tomo para a minha vida nessa noite. Vivenciamos coisas tão lindas, tão maravilhosas no encontro com Deus. Está semeado no coração de cada visitante, cada familiar que veio aqui nos receber. Nós recebemos aqui com tanta alegria. Está semeado no seu coração uma verdade de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor quer falar com você, o Senhor quer falar comigo. E Ele está falando nessa noite, Ele vai falar durante essa semana. Eu convido você a continuar declarando a Ele: Senhor, eu creio. Mas eu não quero crer apenas com a minha mente, eu quero buscar de todo o meu coração, nesta semana, ouvir a Tua voz. Eu vou enfrentar inimigos. No fundo, eu gostaria nem de ter que enfrentá-los. Eu gostaria de que a terra já estivesse limpinha para mim. Eu gostaria que essa semana eu vivesse os mesmos ambientes que eu vivi no encontro. Que eu não tivesse que enfrentar as durezas que eu enfrento no dia a dia. Mas eu já estou numa outra dimensão. O que o Senhor fez não foi externo, foi interno. O externo pode permanecer com as mesmas lutas. Os inimigos podem vir, mas aqui dentro há algo diferente que o Senhor fez. Foi o Senhor quem fez. E eu quero ouvir a voz da Tua palavra todos os dias. Eu quero ter um tempo e ir para um jardim com o Senhor e Te ouvir falando. Porque a Tua palavra é o alimento da minha vida, Senhor. Talvez seja fácil para você se lembrar de algumas circunstâncias, até mesmo dentro de casa, que são coisas difíceis. Talvez inimigos que precisam ser vencidos, como o medo, a tristeza, um problema, um atrito, não são as pessoas. Às vezes a nossa luta é contra as pessoas, mas a Bíblia diz, não são as pessoas. É o mundo espiritual. Mas hoje o Senhor está te dizendo mais uma vez, filho, pode entrar na terra prometida. Eu te entreguei os inimigos. Então, Senhor, eu vou enfrentar as mesmas circunstâncias, mas eu sou diferente agora. E ainda que eu esteja abalado, abatido, enfraquecido, nem só de pão eu vou viver, mas de toda a palavra que sai da tua boca, eu quero ouvir a tua voz. Eu vou para um canto, eu vou para um quarto, eu vou colocar uma música, eu vou te adorar, eu vou te invocar. E assim como o Senhor veio lá na sala do encontro com Deus, naquele sítio, o Senhor virá lá no meu quarto. O Senhor virá lá na sala, no ambiente de trabalho, lá na praça, dirigindo, no ônibus, não importa onde. Porque eu estou aprendendo que eu não vivo só do alimento que eu como, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra. E eu quero a tua palavra, Senhor. Se você tem uma dessas circunstâncias para enfrentar hoje à noite ainda, ou durante essa semana, e você decide, eu vou entrar naquelas circunstâncias de outra forma, fique de pé. Senhor, eu vou entrar naquelas circunstâncias sabendo que tem inimigos, mas que o Senhor já os entregou nas minhas mãos. Põe diante do Senhor alguma circunstância que você sabe quais foram as suas reações até aqui. O Senhor diz assim, olha para trás. Faz uma avaliação dos anos que você caminhou no deserto. Todas as circunstâncias pelas quais eu permiti você passar para te humilhar, para te provar. Eu te deixei ter fome para te sustentar. Foi Deus. Tudo é Deus. Ele é o Senhor do universo. Ele é o meu Criador, o seu Criador. E ele disse, filho, olha para estas circunstâncias e saiba que eu deixei você passar por elas para que você saiba, para que eu saiba o que está no seu coração. Então, Senhor, eu vou olhar para as circunstâncias dessa semana convicto de que o Senhor as permitiu, o Senhor as permitirá para que saibamos o que está dentro do meu coração. E eu sei o que quero que esteja dentro do meu coração. Eu sei o que o Senhor ministrou a mim nesse encontro. Eu sei o que o Senhor tem ministrado a mim nesse culto. Eu quero, Senhor. Diga a Ele com suas palavras, Senhor, me lembra disso. Espírito Santo, me lembra disso. Nas mais diversas circunstâncias desta semana, me lembra que o Senhor só está permitindo para que eu saiba o que está dentro do meu coração. Portanto, o Senhor vai me dar vitória. O Senhor já me entregou os inimigos nas mãos. E o Senhor vai me dar sabedoria. Sabedoria.